Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. Pois é, pessoal, o momento que muitos pediram chegou. Estamos agora com o programa de games do Nerdrops, onde a gente vai bater um papo, falar das notícias e trazer o máximo que a gente conseguir. Aqui comigo está o Kodoji. Kodoji, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que tá ouvindo a gente aí no, na parte de games do Nerdrops. Queria dizer que eu tô com uma felicidade muito contente, cara. Você tá com uma felicidade muito contente? Muito contente. Pense numa felicidade feliz. Ah, cara, muito bom. Agora a gente vai poder fazer programa de uma hora e meia e eu não vou ter que editar. Filho da... E completamente sequestrado da web, colaborador do Nowloading também, pelo que eu sei. Um dos caras que mais escreve e-mails pro Nerdrops, uma pessoa ativa que comenta, escreve e-mail, ou seja, você pode ser o próximo. Está comigo aqui Vinícius Maciel, se apresente. Não sei o que falar. Vinícius. Oi. Já participou de algum podcast, cara? Eu não. Eita, mas não importa de tirar cabaço, né? Pensa num descabaçador, cara. Pensa. Foi eu que mandei o primeiro e-mail pedindo novo membro, lembra disso? Que era só vocês dois? Ah, não, era nossa, eu cara. E o Miopia. Na verdade, o Kodoji entrou por sua causa. O Miopia, agora que nós temos mais agenda para gravar e organização para gravar, a gente vai ver se arruma um jeito de gravar com o Miopia de novo. Um moço ocupado, um abraço pixelado pro Miopia. E, pois é, meus queridos, estamos aqui juntos, né? Não tem leitura de e-mails, mas a gente fala sobre isso no final do programa. Vamos para os destaques de games. Novidades em Professor Layton. Steam bate recorde. Quinta classe de Diablo 3 revelada. No vídeo da semana, Sonic feito por fã. E de volta no Game Talk, por que falar de videogames? Vamos lá, galera, porque estamos de volta. Então, pessoal, nessa semana a Capcom e a Level 5 têm jogos ótimos de puzzles. Anunciaram, cara, que vai ter um crossover do Professor Layton e do Phoenix Wright. Pra quem não conhece, cara, Professor Layton e Phoenix Wright são dois jogos, acho que assim, um dos jogos em que me faz me sentir mais imbecil por não saber resolver os puzzles tão simples, cara. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Tenho uma pergunta. O que é crossover e o que é puzzle? Não sei. Não sei, eu sou um ouvinte novo. Minha namorada me indicou aqui. Minha esposa mandou assistir, meu irmão mais velho me indicou esse programa. Eu tô ouvindo, não sei o que é. Então, seguinte, jogo de puzzle são aqueles jogos onde você tem aqueles desafios que você normalmente tem que prestar muita atenção no cenário ou até mesmo num trecho de frase no que algum personagem fala. E crossover é quando personagens de dois títulos distintos participam num jogo só. Como é o Marvel vs. Capcom? Exatamente, é um crossover de vários personagens, tanto da Marvel quanto da Capcom. Continue. E como parecia muito surreal, né, ter um jogo desses dois personagens, no dia seguinte a Capcom e a Level 5 botaram na internet o trailer do jogo mostrando os dois personagens, cara. É fantástico você ver o Phoenix Wright cara a cara com o Professor Layton, cara. E como eu falei antes, são dois jogos assim que tá na tua cara a solução, mas você não consegue ver, cara. É muito bom o jogo. Os dois jogos são muito bons. E vale lembrar também que são dois grandíssimos jogos de DS, né? É. E chegando num título novo no 3DS, isso é a coisa... Já chega, o 3DS já vai chegar com pé na porta, tapa na cara, murro no peito, tiro no escuro. É, eu tenho medo desse jogo aí. Vai que você toma, ainda mais no 3DS, você pode acabar tomando uma dedada no olho, né? É, cara, vai tomar um objection... Na cara. Na fuça. Vai ser bonito, cara. Esse jogo é um dos que, além do próprio 3DS, né, é um dos que eu tô sonhando em comprar, cara. Você sonha em comprar jogos, Kodoji? Eu sonho em comprar jogos, cara. Eu sonho em comprar jogos acessíveis. É porque o 3DS, não, eu tô vendo que não vai ser uma realidade pra mim, cara. Porque, pô, $300, né? Pelo menos por enquanto não vai ser realidade pra mim, não, cara. Mas se a gente fizer nosso trabalho direitinho, a gente ganha um patrocínio, né? Ô, Nintendo, estamos aí, pô. Com toda a participação aqui no Brasil, ó. Pois é, isso aí. E vocês? Vocês conhecem o Professor Layton, o Phoenix Wright? Já jogaram? Nunca ouviram falar? Eu conheço só o Phoenix Wright, mas só de nome. Também nunca joguei. Cara, é assim... É fantástico, cara. Não é tão fantástico assim pela história, mas é pela interatividade que você tem com o jogo, sabe? Eu já ouvia falar muito que normalmente você sabe, você já percebe qual é a solução do caso logo nos primeiros minutos, mas você fica meio amarrado e não consegue. É, de acordo com a jogabilidade, você só consegue realmente finalizar o caso quando tá assim, pré-determinado. Deve ser como um advogado que acredita no cliente. Você sabe que o cara é inocente no começo já, mas você tem que achar uma maneira de provar isso no tribunal, né? E você vai ficando louco. O caso já tá solucionado na sua cabeça, mas você tem que provar pra todo mundo. Talvez esse seja a grande sacada do jogo. Já mostrar pra você a resposta, mas você tem que... Não, a resposta ele não mostra... Bom, a resposta final ele mostra, né? Que, pô, a pessoa que tá vindo até você é inocente. Mas... Então, ele ensina você a trilhar todo o caminho pra chegar naquele lugar. Pô, perfeito, cara. Pode empacotar, fechar a notícia. O cara falou tudo. Vinícius Maciel, palmas pra esse garoto. Que, não, palmas não. A gente não dá palma. O que, que a gente dá? Ah, a gente dá. Bota 500 de XP. 500 de XP, sobe o nível e escolhe duas habilidades. Ganha dois perks, né, cara? Pois é, pessoal. A gente fala de poucas empresas bem aqui. Uma delas é uma tal de Capcom. Que a gente, por sinal, acabou de falar, né, do Professor Layton com o Phoenix Wright, que é da Capcom. E agora vamos falar da Valve, que criou um sistema de distribuição digital conhecido como Steam, não sei se vocês conhecem, que você pode comprar jogos online por ele, comprar por descontos absurdos, o fim do ano tá chegando, se preparem. O que implica que nós temos um sistema de distribuição digital, mas você precisa criar uma conta que é de graça. Muitas vezes tem jogos que são distribuídos gratuitamente. Cara, todo final de semana tem uma promoção de jogo grátis, velho. É incrível. E jogos divertidos, jogos bons. É, às vezes tem jogos que ninguém conhece, mas estão em promoção. Às vezes tem jogos que são mega conhecidos. No dia que estamos gravando agora, o Batman Arkham Asylum tá com 66% de desconto. Caraca, velho. Isso dá muita vontade. E qual o valor? O Batman está saindo hoje, nesse momento da gravação, por $13.60. Caralho! Pois é. Meu Deus do céu. Pois é, meus queridos. E aí, o que é que acontece? Pra conseguir comprar, acessar, jogar online usando o sistema deles, jogar os jogos da Valve como Team Fortress, Counter-Strike, você precisa instalar o Steam e ter uma conta. E agora, em 2010, eles completaram 30 milhões de usuários. Pensa num servidor, cara. Pensa num servidor. E a gente não tá falando de Gmail, que você tem uma conta pro trabalho, uma pessoal, uma pra receber foto de mulher. Não, você não precisa. É uma conta. Eu tenho um Mac e um PC. Eu uso a mesma conta. Quando eu tô no Mac, eu baixo os jogos que estão disponíveis pra Mac. Quando eu tô no PC, eu baixo todos os outros. Vivaco, sabe o que é interessante? O quê? Sabe o que é interessante? É que a Steam já tem quase 8 anos e é o 6º ano consecutivo que ela tem um aumento em número de assinantes em no mínimo de 100%. Caralho, cara. Só de criar o login, você pode, por exemplo, na semana do que o Macintosh começou a ter o Steam, eles deram um portal de graça pra todo mundo, tanto pra PC quanto pra Mac. Se você não tinha uma conta do Steam, não tinha jogado o portal, era a hora, você criava. E isso só alavanca as vendas e o cadastro. Então, por exemplo, se você hoje tem um Mac, quase todos os jogos que tem da Valve, Left 4 Dead, o Team Fortress, Half-Life, Portal, todos eles já estão disponíveis pra plataforma Mac. Eu, por exemplo, posso matar zumbis no Left 4 Dead com o Kodoji no meu Mac ou no meu PC, usando uma conta só. É o contrário, não é que nem você baixar podcast, deixar no rádio, 5 pessoas escutam, mas contam um download só. Não, aqui eu tô com uma conta em 2 computadores diferentes. Já que você tocou na Apple, só nesse ano de 2010, quando a Steam passou a ser disponibilizada nos Mac, o aumento de assinantes já foi até agora, em outubro, já passou de 200% em relação a 2009. É, pois é. Por quê? Porque não tinha... tem muitos jogos pra Mac, mas não tinha essa facilidade do Steam, sabe? Não tinha mesmo, assim. E agora tem. Agora eu posso. Eu tenho no meu Mac, por exemplo, eu tinha comprado o Plants vs Zombies de PC há muito tempo atrás. Aí saiu uma versão de luxo. Aí eu pensei, ah, vou ter que comprar a versão de luxo. Quando eu vi a minha versão, virou de luxo e ficou disponível pra Macintosh. No dia que atualizou pra versão de luxo, eu ganhei dois jogos novos em dois computadores diferentes. É por causa desses mimos que a Valve é uma das melhores empresas aí. E na BlizzCon de 2010 foi anunciado a quinta classe de Diablo 3. Opa, eu sei, é o faxineiro. Faxineiro, não. quero jogar com o faxineiro do Diablo. Pô, toda hora que cai os corpos, alguém tem que ir lá limpar, tem que ter essa classe. Mas os corpos normalmente somem sozinhos. Sim, é porque você não vê o faxineiro. O faxineiro tá jogando em outro plano, é outro modo que você outra joga. Dimensão. É, outra dimensão. Enquanto tem a galera jogando com os guerreiros, o faxineiro tá jogando na outra dimensão. O Monskai, ele começa a varrer já. O problema de ser faxineiro é que poucas pessoas devem querer ser faxineiro. Ah, cara, eu queria muito. Pô, eu também queria. Pô, meu sonho. Bem, mas pelo jeito não será em Diablo 3 que você vai ser um faxineiro. Ah, que pena, cara. Não sei se vocês sabem, mas a principal característica da Demon Hunter é o ataque à distância. Principalmente jogando facas, granadas. O próprio arco e a besta também, que já são armas recorrentes no Diablo, cara. E o mais interessante é que você vai poder utilizar algumas magias combinadas com essas armas arremessadas. Vai poder encantar as armas, é isso. Ele tá lá longe jogando faquinha. Isso. O faxineiro seria mais ativo, hein, Kodoji? Tô achando. Ah, mas ele não estaria. Ele só ficaria depois que a diversão acabou, cara. É verdade, é verdade. Ó, eu tô pensando em várias armas pra um faxineiro. Eu também. uma vassoura. Um esfregão maior, sabe? Uma pistola pressurizadora de água. Imagina, mágica. É, eu tô imaginando como skill, sei lá, desinfetante, sabe? It's super effective. Porra, mancha de sangue, cara, tá louco, né? É, a gente sabe que a Blizzard, ela sempre demora, mas ela lança na hora certa. Foi o que aconteceu com StarCraft 2 e é o que provavelmente vai acontecer com o Diablo 3. Eu pretendo jogar o Diablo 3, eu tô cagando e andando pro StarCraft porque eu não sei jogar RTS. Não é porque o jogo é ruim, não. Eu sou ruim no jogo. Então botem a culpa no Gordo e não no, na franquia milionária mega bem produzida. Como sempre, a culpa é do Gordo, né, cara? Então, pessoal, no vídeo da semana, um fã maluco, um fã dedicado de Sonic, ele pegou e fez o Sonic, o antigo Sonic, né, do Mega Drive, em gráficos 3D, cara. Muito bom, muito bem feito. É, o jogo flui bem legal, não tá aquele 3D tosco do Sonic do Dreamcast ou até mesmo do Wii atualmente, cara. Olha as viúvas do Dreamcast brigando. Não, eu gosto do Dreamcast, cara, mas... Porra, o Sonic em 3D não me agrada, sabe? Outra coisa, assim, que tem alguns elementos de vários Sonics, né? Não tem só do Sonic 1, ou 2, ou 3. Tem do Sonic Adventure, a baleia ali que apareceu, tem o robô no fundo. A gente vai botar o link pro vídeo e o link pra fazer download do jogo, tá? Coloquem as suas opiniões, o que, que vocês acham, o que, que vocês acharam disso. Cara, só depende da gente pra isso realmente acontecer. Senão vai ficar um título abandonado pela internet que você vai ter que baixar e vai falar bem nos guetos da internet. A gente tem que fazer barulho porque a SEGA só agora que voltou a fazer Sonic e o Sonic é um Sonic nota 7, nota 8, quando a gente sabe que o Sonic merece um 10. Então esse Sonic parece que pelo menos por esforço tá merecendo um 10. A direção de arte, de detalhes de placa, a tudo que tá acontecendo no cenário é uma coisa que a SEGA só fez no Shenmue. Me desculpa, fanboys, mas a SEGA só deu esse trato que ela deu pra uma franquia dela no Shenmue e esse cara fez pro Sonic, que deveria ser a principal. Tô bravo, Kodoji, tô bravo. A dedicação de fã é diferente, né, cara? Pô, ele faz aquilo que ele sempre sonhou em ver e não é o achismo, sabe? De, eu acho que os fãs vão gostar disso. Não, ele faz o que ele gostou mesmo, o que ele acha que é pra ser e fica bom, cara. Dedicação. Só o fã sabe o que ele gosta na série. Sobe a vinheta, porque o que que voltou, Kodoji? Kodoji, o que que tá acontecendo, Kodoji? Infelizmente voltou a melhor parte do bloco de games, cara, que é o Game Talk, que é onde a gente fala as besteiras sem se preocupar e recebe a contribuição dos ouvintes, não é, meu cara? Game Talk, it's awesome. Esse vocês foram pegos de surpresa, vocês não tem como opinar. Então a gente vai dar um tema bem amplo, mas fique escutando que ao final desse programa a gente vai dar as instruções do que você precisa fazer para participar, para estar junto. A gente vai falar rapidinho do tema. E o tema de hoje, qual é o tema de hoje, Kodoji? Cara, eu não sei porquê, mas foi decidido que hoje a gente vai falar por que, que a gente gosta de falar de videogame. Por que, que você gosta de falar de videogame, Ivan? Eu gosto de falar de videogame porque a troca de opiniões e conhecimentos nessa área é o que me fez conhecer muita coisa que eu nunca ia dar atenção. Eu acho que é divertido igual a debate de política, cara. Sempre tem uma pessoa defendendo demais, uma pessoa xingando demais. É divertido. Mas sem fanatismo, né, Fabrício? Não, sem fanatismo, obviamente. Que é um saco. Com fanatismo é legal, porque o fanatismo dá a volta. Porque essa indústria é movida pelo dinheiro. Por mais que a política seja ou não, se você fala bem de um candidato, ele resolve os problemas que ele prometeu resolver, você perdeu um pouco a moral, mesmo que ele seja desonesto. Aqui a gente tá falando de, ai, a SEGA fez o melhor videogame do mundo e ela vai acertar de novo, e ela erra e sai do mercado. Aí você fala, e agora? Ah, agora vamos jogar os jogos da SEGA no console da concorrência. Ah, mas isso tá certo? Não, não tá, mas você quer jogar os jogos da SEGA? Vamos. Então, você pode até ter fanatismo, como foi a discussão do Final Fantasy quando ele foi anunciado pro Xbox 360. Se todo mundo soubesse que o jogo era mediano, ninguém ia ficar chorando, falando que era um ganho. Sabia ser, ah, beleza, tô com um RPG nota 7 aqui. Valeu. Sabia que chegou ao absurdo de ter nego falando que a culpa do Final Fantasy ser mediano era porque ele tinha ido pro Xbox? Ah, meu Deus do céu. Eu joguei no Play 3 e tá ruim. Pois é, cara. Tipo, nego fala qualquer coisa, cara, pra justificar. É, o fanatismo nunca aceita, né? O fanático, o fã, nunca vai querer aceitar. E tá aí uma das coisas que mais me incomoda, é o fanatismo cego. A pessoa sabe que tá, muitas vezes sabe que tá errado, mas não dá o braço a torcer e admitir que tá errado. É, cara, é complicado, porque quando tu gosta de alguma coisa, tu não quer ver aquela coisa, tu não consegue ver que ela tem alguma falha, sabe? Eu, por muito tempo, depois que eu vi, assim, como foi o Metal Gear 4, velho, eu custei, assim, pra aceitar que o jogo, que o Kojima caiu muito em relação aos outros jogos que ele faz, sabe, cara? Mas, paciência, né, cara? Existem jogos bons e ruins, isso acho que é o que a gente tem que aceitar, sabe? Mas a quantidade de fanático, assim, sisudo mesmo, cara, pô, é complicado mesmo. É, mas aí vem a porque eu gosto de falar de games, sabe? É poder trocar essa experiência, saber. Eu gosto do fanatismo, porque até do fanatismo sai pérolas. Eu sou fanático por alguns jogos, ou por algumas franquias, ou até por algumas empresas, mas quando elas pisam na bola, eu sou um nintendista enrustido. Não encosto no meu DS há semanas, meu Wii foi vendido, nem o meu PS3, não tô jogando nada nesse momento, mais ou menos. Mas o que que acontece? Toda vez que a Nintendo faz um mega anúncio, é a única coisa que me emociona. Agora, por exemplo, nas épocas do Wii, os lançamentos de Wii, não move nada em mim. Então, o fanatismo mesmo foi meio que destruído. Então, é bom você conversar, porque você chega ao ponto que a Nintendo não é absoluta, sabe? Você começa a ver as falhas e você não chora por causa das falhas, você aproveita as vantagens, sabe? Eu tô, todo mundo, ah, vamos jogar online no Play 3. Jogar online no PlayStation 3 é uma porcaria. Me desculpa, eu tô querendo comprar um 360 pra voltar a jogar na live, porque é muito mais legal. Me desculpem, meus queridos, mas é muito mais legal jogar no 360. E eu tenho um Play 3 3 anos já, e eu tô incomodadíssimo, mas o que que eu posso fazer? Eu vou aproveitar o que ele tem de bom, então eu tô jogando nele só os exclusivos, que não tem modo online, que não tem nada. Eu vou jogar online aonde? No Steam, vou jogar com o meu chapa Kodoji, vou jogar com a galera do Nerdrops. Então, pra resumir, Vivaco, você não é fanático, mas você gosta de conversar com fanáticos? Eu gosto de conversar sobre games. A maior vantagem dos fanáticos é que ele já tem alguma opinião formada. Não que eu tenha preconceito com quem não sabe nada sobre a indústria, mas é legal você ver o ponto de vista de alguém, porque hoje a indústria não é brincadeira. A gente tá falando de jogos de $60 e de consoles de no mínimo R$1.000. Vamos chutar pra baixo, no mínimo R$700. Mas a gente tá falando que pra começar a jogar um videogame online com seus amigos, ou sozinho, jogar dois jogos com seus amigos, chega perto dos R$1.000 de gasto. Então a pessoa já tem uma mega opinião formada, porque é o dinheiro dela que tá indo ali. Então é legal saber que as pessoas estão falando, como o Kodoji falou, a Nintendo me quebrou as pernas cobrando $300 no 3DS. Por quê? Porque $300 ele compra um console de mesa. É, e as pessoas não gostam, não gostam de admitir que investiram dinheiro numa coisa furada, numa coisa errada. Eu já ensinei a galera a dividir jogos na PSN. Pô, isso é uma coisa que eu, batendo papos com miopia num dos primeiros programas, mencionei que existia e que era legal. E ele não sabia, porque ele tava pensando em comprar um PlayStation 3. Ele não sabia. E aí eu expliquei, e aí o pessoal começou a querer. Então uma coisa que veio de um papo gerou uma opinião. E a opinião gerou um tutorial que agora as pessoas podem fazer isso. Então, isso é uma coisa mais bacana. Ah, eu quero um tutorial disso. A gente vê, mas por quê? O assunto tem que surgir. Então, o assunto gera dúvida, o assunto gera solução. E conversar de games é isso, não é só isso. E vamos falar a verdade. Sem conversar de games, a gente não teria o Soundtest, que é um podcast, na minha opinião, um boteco mineiro delicioso de se ouvir. Pra mim, eu tô sempre num boteco com eles. A gente não teria um Downloading que aborda temas específicos de maneira estudiosa, das pessoas pararem e fazer dever de casa pra falar dos jogos. E a gente não teria agora o Game Talk, que era a galera querendo ouvir pessoas conversando de igual, ou pessoas falando abertamente e ouvindo a opinião deles sobre jogos. A coisa que eu mais gosto de falar de jogos nos dias de hoje é porque você sempre tem um feedback. Você tem a opinião formada, você tem o que o Kodoji pensa, você tem o que o Vinícius pensa, você tem o que o Vivaco pensa, você tem o que o ouvinte pensa, você tem o que a pessoa que escreve e-mail pensa, você tem tudo isso. Então, é o mais interessante. Mas mesmo a gente falando de uma indústria que hoje é maior que a indústria de cinema, ainda é difícil você encontrar pessoas, ainda mais aqui no Brasil. Você não encontra pessoas com facilidade para conversar sobre games. Eu discordo. Eu até posso concordar que você... Eu digo pessoalmente. Só o pitch até pode ser, mas, cara, é o difícil não é encontrar pessoas para falar de jogos. O difícil é encontrar pessoas que tenham alguma opinião coesa, né, velho? E isso que é o complicado, porque... É. Tu vai, assim, na maioria dos lugares é pessoal que não vai a fundo no assunto, sabe? Aquela coisa superficial de jogar na locadora ali, jogar na lan house, uma meia hora um Counter-Strike, alguma coisinha assim, sabe? Isso que é o que carece mesmo. É, não, o que eu acho, assim, que é bacana, toda hora que sai uma notícia de games, ou uma notícia que eu acho muito legal lá na parte do Nerd Drops, eu compartilho ela no Facebook. E aí eu encontrei uma amiga minha que fala, eu não gosto de você no Facebook, você é muito nerd, tem coisa muito nerd, como é que você vai conhecer alguém legal assim? Aí eu falei, cara, ela quase deixou de ser legal, sabe? Aí eu virei pra ela e falei, olha, eu sou articulado em vários assuntos, mas é uma área de interesse minha. Você não quer, eu não vou chorar se você deixar de ser minha amiga no Facebook, mas eu quero compartilhar com pessoas que eu considero amigos, porque quando eu saio dos lugares e eu chego nos lugares que estão meus amigos, eu volto e meia falo de videogame. E quando você começa a conversar de videogame e alguém fala que isso é coisa de criança? Ah, eu chamo de pobre. É. Porque hoje em dia eu preciso de, no mínimo, se eu quiser jogar os melhores jogos que eu tive, mesmo pirata, eu vou gastar no mínimo R$1.000. Então, assim, se o cara fala que é coisa de criança, eu falo, eu não conheço uma criança que tem R$1.000 pra gastar em brinquedo. Eu aposto que você não compraria um Velotron elétrico pro seu filho porque passa de R$300. Da onde você tá tirando que um videogame de R$1.000 é pra criança? Que criança é essa? Porque a pessoa... Você foi uma criança que tinha R$1.000 em brinquedo? É porque a pessoa não tem noção, né, cara, que um videogame esteja R$1.000. Pra eles, videogame é coisa de no máximo R$500, que era a época que era vendido Super Nintendo, sabe? As pessoas nem sabem o que é videogame direito. Elas vão comprar, principalmente os pais, elas vão comprar e chegar lá ver o Mega Drive Ultra Mega Power com 397 jogos a 199 e aquilo é videogame. Não desmerecendo o Mega Drive, que é um console excepcional. Ah, mas... O problema é que... Desculpa, mas o problema é que às vezes não chega nem a ser o Mega Drive, né, cara? Ah, PlayStation. PlayStation da vida. Eu encomendei pra um amigo meu, muito fã da Sega, um Mega Drive nos Estados Unidos. É uma versão reduzida com 20 jogos na memória, foi $34. Sabe por que eu encomendei? Eu paguei $10 de frete. Sabe por que eu encomendei? Porque aqui no Brasil, pra comprar um Mega Drive, eu tenho que gastar R$250, sabe? Não dá pra levar a indústria a sério quando ela não leva a gente a sério. É por isso que precisa se conversar. O jogo justo nunca existiria se o colecionador, que é o organizador do jogo justo, não tivesse reclamado pra um monte de pessoa e alguém tivesse ouvido. Ou todo mundo tivesse concordado com ele e ele falado, eu tenho que levar isso mais adiante, porque tem gente que me apoia. Falar de games é importante porque... Eu sinto muito, mas cada vez mais as FENACs, as culturas e os negócios vão começar a ter áreas de games e as TVs vão ficar meio a meio dividida entre filmes e videogame. O que que impressiona mais? Você botar um Gears of War ali ou uma cena de um filme de guerra que todo mundo já viu? Você mostrar algo novo que a pessoa nunca viu? Você bota um God of War ali, você bota um Katamari, você bota qualquer coisa colorida ou qualquer coisa muito bonita ou qualquer coisa diferente. Você vai vender a TV e o videogame. Se fosse coisa de criança, a Sony não tinha feito tudo que fez com o Play 3 até agora. Que o Play 3 agora é um Blu-ray player 3D que roda jogos em 3D, que você pode ligar numa TV 3D. Isso em um aparelho, ela conseguiu fazer. Eu saí o Gran Turismo, eu vou na casa de um amigo meu que tem uma TV 3D e vou jogar. Cara, o cinema, você vai pegar os filmes ruins, não tem um filme muito expressivo 3D hoje em dia, que o 3D seja significativo tanto quanto jogar e interagir com ele. É pra isso que você vai falar, pra trocar essas opiniões, essas coisas, essas informações que a gente sabe. Pois é, pessoal, a gente vai parar aqui o Game Talk. O tema da próxima semana, eu quero a participação de vocês. O tema da próxima semana é mídia física contra mídia digital. Bom assunto. E eu quero que vocês comentem, eu vou ler os comentários. Quem tiver coragem, vai deixar um recado na nossa secretária eletrônica. Como é que é? Secretária eletrônica? Temos uma secretária eletrônica, Cremilda? Cremilda, ela é nossa secretária eletrônica. Você adiciona no Google Talk nerdrops.games@gmail.com e bota gravar um recado de voz. Ela vai estar sempre ativa, você pode mandar um recado. E se você não tiver como, manda o MP3, manda sem trilha, pode gaguejar, pode peidar, pode espernear, que a gente limpa o áudio e coloca. A gente quer saber a opinião de vocês, a gente vai colocar a opinião de vocês aqui. O nosso papo vai se guiar com base no que vocês falaram, como era o Game Talk antigo. Eu tive vácuo. Diga! Ah, meu Deus, tem sobrinho feio assim, não, mulher. É, que é isso? Mas tá acontecendo. Mas qual é o sotaque da Cremilda? Sotaque da Cremilda, não, eu não sei. Eu não sei porque a Cremilda, eu contratei ela pela internet. Foi o Kodoji que me indicou, falou que era boa de cama e tal. Aí eu contratei e agora é secretária. Porra, arruma uma cama como ninguém, cara. Muito boa. Pois é. Muito boa de cama. Cremilda secretária, faz café e grava mensagem de voz. E você pode mandar lá. Nós teremos alguns novos quadros. Suas opiniões, a gente quer nos comentários. E tem uma coisa nova aqui, Kodoji? O que tá acontecendo? Mas não é só a parte oficial que tem o Momento Sofá. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que toda semana nós teremos o nosso Momento Sofá pixelado. Mas antes de mais nada, antes que as pessoas pensem que o sofá pixelado será com pixel art de garotas, nós só traremos... O que nós atraremos de vaga? Eu até nem sei o que falar. Olha, aqui, no primeiro momento, nós estamos trazendo cosplays da Princesa Peach, de mulheres muito gatas vestidas como a Princesa Peach. É uma compilaçãozinha com algumas imagens e eu quero saber de você, ouvinte, se você quer ilustrações, porque é difícil achar cosplay pelado, porque a partir do momento que tira a roupa, deixa de ser cosplay. Se você quer que a gente intercale entre uma ilustraçãozinha de videogame mais apimentada ou cosplay, porque a gente não vai botar cosplay porca merda também. Vai botar mulheres comíveis, que é a intenção do Momento Sofá. Mulheres que você vai comer com a sua mão, né, cara? Pois é. Que merda. E aí, nessa coletânea temos várias meninas vestidas de Princesa Peach. Umas um pouco mais cheinhas que as outras, mas isso não diminui o atributo nem a cara de safada. Porque afinal de contas, se você vai esperar o Mario te resgatar depois de 9 mundos, não sei quantas galáxias, quantos castelos, planetas e terras distantes, você tem que ser safada, né? Mas senão... uma coisa que eu imagino é o Mario, cara, ele tá lá na boa dele, desentupindo algum cano, de repente chega a mensagem e a reação dele é igual a da Marta Quente. Ah, não, de novo não, cara. Pois é. E você também pode mandar para o nerdrop.games@gmail.com. Você pode mandar para esse e-mail a imagem da semana que vem. A imagem da semana tem uma regra. Ela tem que ser ou de engraçado ou de foda de foda. Tipo uma artwork de cair o queixo. Ah, não é então, foda de Luiz Sussi? Ah, tá, não. Não é no parâmetro Sussi. O parâmetro Sussi, não é o parâmetro Sussi. A primeira dessa semana foi eu que mandei, a gente vai escolher todos os que... E pode ser qualquer coisa, pode ser tirinha, não vale botar tirinha do Coisas Nerds daqui do Nerdrop. Não vale, não aceito mesmo, porque já está no site. Então vai sempre ter uma imagem, você pode mandar do jeito que você quiser, a gente redimensiona. Pode ser desenho do ouvinte também, ou... Pode ser desenho do ouvinte, pode ser foto que você tira na rua de alguma coisa engraçada, que tem alguma relação com videogame, pode ser qualquer coisa que tenha relação com games. O vídeo da semana é nossa parte, mas a imagem da semana é de vocês. E a imagem dessa semana, a gente vai acreditar o blog que fez. Se você tem um blog e quer mandar pra gente, manda, bota o nome do seu blog, bota no assunto da mensagem, imagem da semana, que a gente vai organizar a caixa de entradas assim. A imagem da semana é o bate-papo entre Mario e Luigi no Facebook, que é fantástica. Você tem que ter conhecido um pouquinho de Mario, desde o Mario Land ao Luigi Mansion. É sensacional, fique aí com a imagem. E agora, não diferente do Nerdrops, porque somos o Nerdrops de Games, o Vinícius Maciel, nosso convidado, vai pedir uma música. Ô, Vivaco, mas pode ser qualquer uma? Não. Ah, isso. Se o Vinícius não tá aqui, a gente não cria as regras. Tem que ser de videogame. Ah, de videogame. Não, eu não aceito... Só em ocasiões especiais que eu aceito música de Guitar Hero e Rock Beat. Só em ocasiões muito especiais. Então vamos lá. Eu vou querer a música da água, do primeiro Donkey Kong. É uma música super relaxante, Opa. Bem tranquila. Opa, essa é pra relaxar. Ouvinte, não durma, não perca a próxima parada do metrô, não perca a próxima parada do ônibus. Essa música é pra relaxar, é gostosa. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco separado de games do Nerdrops. Por favor, vamos às despedidas. Eu gostaria de agradecer a participação aqui comigo, o meu membro fixo, o Kodoji. Então, só queria agradecer aí a opinião do pessoal, né? Porque o Nerdrops é feito pro pessoal que gosta, a gente tá fazendo de coração aí. E é isso aí, galera. Agora um programa inteiro só de games. Vinícius Maciel, suas considerações finais, o que achou de participar e de seu abraço. Se doeu. Eu queria agradecer o convite, né? Porque é um programa tão especial aí nessa nova fase do Vivaco e do Kodoj. Foi uma honra participar desse programa especial. Mande e-mail para nerdrops.games@gmail.com. E alguma consideração final? Então, pessoal, vocês já sabem, um abraço pixelado para vocês e sobe a música da água do Donkey Kong. E um abraço vetorizado para vocês.